Este é o Segurança Legal, episódio 83, gravado em 26 de agosto de 2015, O Efeito da Pílula Vermelha. Neste episódio, falaremos sobre a alegoria de um famoso filme que envolve a percepção das pessoas sobre o ambiente virtual. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Muito bem-vindos, estamos de volta com Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Eu gostei da pausa do está. Tudo bom, tô tranquilo. Olá aos nossos ouvintes. Toda uma teatralização, né, Vinícius? Não, quando eu digo que tu é o radialista do podcast, eu não tô brincando. Pode parar. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. No nosso site você encontrará também link para todas essas redes sociais, feeds e demais. E também, antecipando até mesmo que o nosso amigo Assolini vai dizer lá no resumo de notícias, utilizem esses canais para enviar indicações e sugestões de notícias para esse quadro, para o resumo de notícias que vai chegar até as mãos do Assolini. Este podcast também é uma iniciativa da Brown Pipe Consultoria, uma empresa especializada em consultoria em direito da tecnologia e segurança da informação. Um dos serviços prestados é a orientação no desenvolvimento de políticas e também na avaliação de políticas já existentes. Alguns exemplos desses documentos são as políticas de segurança, de uso, de privacidade, de acesso, de trabalho remoto, além de acordos de confidencialidade, disclaimers, insights, entre outros. Para saber mais sobre este e os outros serviços, visite www.brpe.com.br. Vamos às mensagens dos ouvintes? Vamos lá. Então, se você não quiser ouvir, antes disso, se você não quiser ouvir a mensagem dos ouvintes, vá diretamente para 22 minutos e 37 segundos. Bom, vamos lá. Hoje eu sou o host do quadro Mensagem dos Ouvintes. Ótimo. Vamos lá, Guilherme. A primeira mensagem é do Júlio César e nos mandou via Facebook. O que diz o Júlio César? Júlio disse o seguinte: oi Vinícius e Guilherme, mais uma vez parabéns pelo podcast, eu estava muito ocupado e não tinha ouvido os últimos episódios, mas retornei a ouvir e gostei muito, obrigado e continue com um ótimo trabalho. O podcast, eu já vi várias pessoas falando isso, né, que muita gente escuta no carro, no celular, uhum, quando tá na rua, né, essa mídia, ela permite que você escute. Eu mesmo sempre escuto podcast quando eu tô na rua fazendo uma coisa, indo caminhar, fazendo alguma coisa assim, então... Para aqueles que às vezes não têm muito tempo, utilizem também dessa forma de ouvir que ajuda bastante. Eu gosto especialmente de ouvir dessa forma. E sem contar que é uma maneira muito, muito agradável de poder fingir que tu tá dormindo no ônibus ou no avião. Para ninguém te incomodar. Tu fica ouvindo podcast lá, fecha os olhos, faz de conta que tá dormindo. Ninguém fala contigo. Ninguém fala contigo. Né? Quando tu não tá a fim de conversar. Tem quem goste também, então. Mas vamos lá então, um abraço ao Júlio César, obrigado pelo incentivo, Júlio César. Continue conosco. O Jonathan Fernandes, ele deixou também um comentário no episódio, lá no site do Segurança Legal, segurançalegal.com, no episódio 5, Interceptação Telemática. Nossa, episódio número 5, esse faz tempo. Esse foi inclusive com o Herman. Com o Herman, exato. Lá da Polícia Federal. Bom, ele disse o seguinte: bom dia, primeiramente gostaria de me apresentar, pois há uma semana venho ouvindo os podcasts e acompanhando o site. Sou formado em ciência da computação e trabalho com qualidade de sistemas. Gostaria que, se possível, vocês me esclarecessem a seguinte dúvida. No Brasil, caso a pessoa possua material infantil relacionado a sexo, já é considerado pornografia infantil e a pessoa considerada um pedófilo? Ou essa regra vale para todo mundo? Bem, essa questão, há uma confusão que é cometida por muitas pessoas, realizada por muitas pessoas, que é a diferença entre pornografia infantil e pedofilia. Uhum. Então é importante destacar, são dois crimes, né? Você compartilhar, difundir pornografia infantil. Ou mesmo ter, né? Ter armazenado no seu disco. Isso. No pendrive, coisa assim. Isso é considerado um crime também, mas é um crime de pornografia infantil, que é um crime grave, sem dúvida, mas é menos grave, bem menos grave, do que o crime de pedofilia, que é a prática de sexo com crianças, né, com menores, enfim. Então são coisas diferentes. Sobre valer para todo mundo, em geral, os ordenamentos jurídicos da maioria dos países civilizados e democráticos lidam isso, né? Protegem o valor jurídico, o bem jurídico que seria a inviolabilidade das crianças, enfim, que não tem condições de decidir sobre essas coisas. A maior parte dos países decide dessa forma. Claro que há países um pouco mais atrasados onde se permite casamento com meninas e coisas assim, né? Mas, em regra geral, grande parte dos países do mundo isso é considerado crime. Mas é importante notar, são coisas absolutamente diferentes. O fato de alguém ter, e aqui, veja bem, não é nenhuma defesa ao crime, mas o fato de alguém ter consigo esse tipo de material não significa que aquela pessoa produziu o referido material. Às vezes a gente vê nos jornais, enfim, falando sobre pedófilos que possuíam material, algumas vezes eles produzem, mas nem sempre isso é verdadeiro. Ele continua dizendo, Vinícius: pois, pelo que pude entender do cast, apenas no Brasil essa legislação é válida. Pergunto isso, pois acredito que esse é um grande avanço nas leis que regem a internet no nosso país, e o porquê nos outros países não foi adotado o mesmo padrão, pois na minha visão de leigo, ao se ter esse tipo de material já fica clara a má conduta do portador de tais informações, não sendo necessário apenas a pessoa ser condenada por transmitir, sem dúvida. Né? São questões diferentes, inclusive a própria lei, a lei brasileira também define como crime o ato de simular imagens contendo pornografia infantil. Então você pega uma imagem onde adultos estão fazendo sexo e simula, cola no Photoshop a imagem de uma criança ali em cima, ainda assim haveria um crime diferente de todos esses, que seria a simulação aí. Mas... Tá, em resumo, pornografia infantil obviamente é crime. Sim, pedofilia é um outro crime, mas e muito mais grave. Muito mais grave, sem dúvida. E ter um material, né? Ou seja, não só vamos distribuir, é pior ainda, né? Mas não só distribuir, mas ter um material armazenado também, a priori, né? A não ser que a pessoa consiga comprovar na verdade, o ônus da prova não é do réu, né? Nesse caso, sentido, vai ter que se comprovar que tem que se comprovar que ela tinha aquele material ali de propósito, né? Que ela sabia da existência daquele material. O ato de armazenar, né? O ato de armazenar. De armazenar. Deixa eu só ver aqui, Vinícius, exatamente qual é o... No caso de uma assistência técnica, eu imagino que deva ser bem complicado, né? Porque volta e meia pode aparecer algum computador para ser consertado, digamos assim, que tem algum problema, que existem arquivos lá dentro que denunciam esse tipo de crime, né? Uhum. E aí... tem que haver um dolo específico nesse caso, né? Eu não acredito que poderia haver essa modalidade culposa do armazenamento, né? Alguns até poderiam alegar a defesa de que o acessar não seria crime, mas apenas o adquirir ou possuir, que é o artigo 241 do Estatuto da 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele divide o oferecer, trocar, transmitir, que é o 241A, pena de 3 a 6 anos, e o 241B é adquirir, possuir ou armazenar, que é a pena de 1 a 4 anos. Agora, sabe aquelas coisas técnicas, né, que são bem interessantes? Acessar é uma coisa, armazenar é outra. No final mas só que tem um detalhe, tu não consegue acessar sem armazenar, ainda que temporariamente. Mas aí vem, os americanos falam um pouco sobre isso, se o cache implicaria no armazenamento, né? Porque a gente tem uma série de coisas armazenadas no nosso computador em cache do navegador. Sim, por que exemplo. Que são armazenadas sem a nossa intenção. Elas estão armazenadas lá. Você pode muito bem acessar. Isso é bem raro, a questão da pornografia em geral se retira rapidamente, mas você pode acessar, ao acessar pornografia comum, né, que não é crime nenhum acessar pornografia, você acessa um site com pornografia comum e eventualmente há uma imagem lá no meio de muitas outras imagens que contém, em que figura uma criança, essa imagem fica armazenada na cache do seu navegador e aquilo ficou armazenado, mas não houve uma intenção sua de armazenar aquilo. Essa seria uma possível defesa. Agora, na realidade, o que acontece, né, com esse tipo de crime é que as pessoas, sim, voluntariamente, são redes em geral, né? São redes de pornografia, onde o cidadão tem um HD cheio de fotos, de vídeos e desse tipo de material, né? Então não há que se falar numa não intencionalidade ali de armazenar isso. Evidentemente, o cidadão criou uma pasta com um nome, inclusive, relacionado. Então, sim, a todos os elementos que ele teve intenção de armazenar. Fica bem caracterizado. Sim, em geral é o que acontece. Pessoas que são presas, que são processadas por isso, em geral, sim, fazem parte de redes que voluntariamente trocam e armazenam, né? Bom. Mas são crimes sérios. O expor, vender, né? Ele tem aí de 4 a 8 anos, né? E o oferecer, inclusive, por meio da internet, de 3 a 6. É uma pena bem, bem grave, assim. Não é algo que deve ser visto pela sociedade como algo simples, não é algo grave, de fato. Perfeito. Tem mais alguma coisa que o Jonathan coloca? Ou... Sim, ele diz desde já muito obrigado pela atenção e parabéns pela qualidade do cast. Tá, joia. Muito obrigado, Jonathan. É. Acho que é o Jonathan Fernandes de novo? É, exato. O mesmo Jonathan também. Fernandes. Ele deixou um comentário também no episódio 12, no Drops 1, projeto de lei dos crimes digitais. Isso, que antes era um projeto, agora se transformou em lei, né? É, já faz um tempinho que se transformou. Já faz um tempo. Acabei de ouvir o novo formato de Vamos Dizer Minicast. Gostaria de deixar os meus parabéns. Esse formato é direto, rápido e esclarecedor. Eu acho que eu não entendi a questão do minicast. Será que fica. Não, é que o Drops. Não, é o Drops. Ah, o Drops. Infelizmente a gente acabou parando com o Drops. É, pois é. Gostaria de tirar algumas dúvidas. Explorar vulnerabilidade sem autorização, digamos que para fins de aprendizado, afinal você só aprende fazendo ou tentando, não gerando danos e exposições de informações sensíveis, é caracterizado como crime? Aí a gente entra na própria ideia da lei Carolina Dieckmann, que vai dizer o seguinte: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. Veja, aí tem um dolo específico, que é obter, adulterar ou destruir dados. Se recomenda, e é uma questão de que não se explore vulnerabilidades, né? Aí eu estava até conversando com o Vinícius antes, para descobrir se uma vulnerabilidade existe, Vinícius, é necessário explorá-la ou não? Ah, cara, são várias situações que sim. Que sim, para você verificar a existência. Assim, tem formas de verificação da existência de uma vulnerabilidade sem o que a gente chama, num caso, por exemplo, de teste de invasão, de prova de conceito. Uhum. Né? Ou seja, eu posso olhar, verificar a versão de um serviço. Por exemplo, eu posso acessar um site aqui qualquer e ver qual é a versão do servidor web que está sendo utilizado, do Apache, do IIS, frameworks de em uso, esse tipo de coisa. Né? Uhum, uhum. E aí eu posso, com base na versão, procurar quais são as vulnerabilidades que existem nesta versão. Uhum. Agora, se essas potenciais vulnerabilidades, essas vulnerabilidades conhecidas, podem ser exploradas naquela instalação, naquela instância, né? Uhum. Muitas vezes a gente só consegue checar testando mesmo. É, mas aí é aquela questão, né? Se você não tem autorização, primeiro tem um problema ético, né? Se você não tem autorização para intervir naquele sistema, me parece que não. Não sem autorização é invasão. É uma invasão, né? Tá bom, a questão que a nossa lei de crimes, ela é meio complicada ali até de qualificar, né? De tipificar, mas ainda que não seja crime, claro, vai depender da sua questão ética aí, né? Mas nós, por exemplo, não fazemos isso, né? Não. Existe uma coisa importante aí, Guilherme. Que existem alguns testes de vulnerabilidades, tá? Que é possível fazer e que não é uma invasão. Uhum. Por incrível que pareça. Tá? Então, um exemplo é o Zone Transfer. BNS Zone Transfer. Tá? Que a gente, uhum, tu consegue verificar... A gente consegue verificar se um DNS, se um servidor DNS, um ou mais servidor DNS de um determinado domínio está bem configurado ou não está bem configurado. Isso tu consegue fazer explorando uma vulnerabilidade, sim, mas não é uma invasão. É uma falha de configuração que pode ser explorada e tu não chega a invadir de fato o ambiente, né? Essa é uma coisa. Outra coisa é pegar um software como o Remote Desktop lá da, no Terminal Service, né? Service do Windows, e descobrir uma versão lá que tem um Buffer Overflow. Aí você explora o Buffer Overflow e aí entra na máquina, no servidor. Aí, nesse caso, se trata efetivamente de uma invasão. Bom, Vinícius, ele continua fazendo mais uma pergunta, que seria: um outro cenário é, caso após a descoberta de vulnerabilidades você venha a cobrar para apresentar os pontos vulneráveis do sistema para o responsável do sistema, isso seria um crime? Não faça isso. Assim, é bem complicado. Já é complicado o bastante quando você esbarra em uma vulnerabilidade, né, e você tenta avisar a empresa. A gente, inclusive, gravou um episódio sobre isso. Sim. Em que a gente efetivamente catou, né, descobriu aí algumas vulnerabilidades em alguns sites. E a experiência era pegar alguns sites vulneráveis e enviar uma comunicação, tentar entrar em contato com as empresas donas dos sites e comunicá-las da vulnerabilidade. Certo. E vermos qual era a reação. Uma delas foi legal, foi bem interessante, e a outra a gente não conseguiu comunicar a vulnerabilidade, por mais que a gente tentasse. A gente não conseguiu chegar na TI de jeito nenhum. Isso. Agora, eu não tenho dúvida de que se a gente fosse, nessa mesma experiência, a gente tentasse cobrar por esse aviso, né, eu não tenho dúvida de que a empresa não reagiria muito bem. E eu diria que a exceção a isso seria aquelas empresas que têm um programa de bug hunting ou de bug bounty, né, em que ela tem um certo regulamento que você tem que seguir. Não é assim, você tenta invadir a empresa e depois a empresa te paga se você encontrar alguma coisa. Existem algumas regras que a empresa estabelece. E aí você tá livre dentro dos limites dessa regra para fazer os testes e catar vulnerabilidades e até mesmo embolsar algum dinheiro aí fazendo esse tipo de verificação, né? Mas eu não recomendo de forma alguma que você faça invasões ou procure vulnerabilidades em sites e tente sair informando e cobrando por isso. O processo normal desse tipo de coisa é: uma empresa lhe contrata e diz: faça uma verificação de vulnerabilidades ou um teste de invasão na minha empresa, nos meus sistemas, e por aí vai. Aí você tem um contrato por trás. Sim. Precisa ser muito bem construído para amparar todo o processo que vai ser realizado, né? E aproveito já para dizer que nós falamos nessa questão das comunicações de vulnerabilidade no episódio 50, reagindo a comunicações de vulnerabilidade, e falamos também sobre a questão dos testes de invasão no episódio 29 e 31. Foram dois episódios ali que nós falamos. E falamos até sobre algumas características que um contrato de teste de invasão precisa ter, até mesmo, por exemplo, falando sobre quais IPs, de onde você vai fazer invasão, quando você fez tentativas, até para que não haja aquela situação de enquanto você está fazendo o teste, a empresa é efetivamente invadida e você não consegue diferenciar o que, que era o seu teste e o que, que foi uma outra invasão, né? Mas o processo natural é que você seja contratado para fazer isso. Só, Vinícius, além dessa questão ética de não fazer isso, tem que se cuidar até para não cometer um crime, né? Sim. Porque existe também o crime de extorsão, lá no 158 do Código Penal, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Né? Seria difícil, mas poderia alguém ficar tão bravo com essa situação, né, de a polícia: oh, estou sofrendo aqui uma ameaça, uma extorsão, coisa assim. É até porque se você, principalmente se você esbarrar em alguém que não entende nada da área, a pessoa fica achando que você é o problema, entende? Uhum. Ela não entende que você encontrou um problema. Ela fica achando que você gerou o problema, você é a causa do problema. Então tem que se ter muito cuidado com relação a isso, sim. Bom, vamos ao último comentário. Um grande abraço de novo, então, ao Jonathan Fernandes. Uhum. E agora a gente tem uma mensagem do Matheus Castro. Ele deixou um comentário no episódio 82, avaliação dos aplicativos, avaliação de segurança dos aplicativos bancários. Isso. Isso, é, ele deixou a seguinte mensagem para nós. Olá, parabéns por mais um excelente episódio de Segurança Legal que acompanho desde 2014. Um ano já. Legal. É. Parabéns para o Vinícius, que novamente palestrou na Semana Acadêmica de Informática da UPF e foi disparada a melhor palestra da semana, e fico no aguardo para que na próxima edição da Semana Acadêmica vocês dois compareçam como em 2014, naquela mesa redonda sobre Marco Civil da Internet, que foi sensacional. Abraço para vocês dois. Como é que foi lá, Vinícius? Ah, foi muito legal. Que bom que ele gostou. Foi bem interessante. É a segunda vez seguida que a gente participa lá, né? Eu até fiquei com medo de parecer meio repetitivo com relação a algumas coisas, né? Uhum. Mas eu procurei atualizar algumas naquelas notícias que se repetem. Né? E tratar alguns novos aspectos sobre o problema da segurança. E foi bem interessante, assim. A gente fez também algumas experiências lá na hora com o pessoal, capturando alguns dados bem simples lá das redes e foi bem interessante. Foi bem interessante. Uhum, é. E é interessante dizer também, já nós temos um resumo de notícias antes, mas O episódio de hoje vai tocar em alguns pontos, inclusive o título do episódio de hoje foi o título da tua palestra também, né, Vinícius? Ele é um título adaptado da minha palestra. Adaptado, então a gente vai trazer alguns desses elementos aí que tu trataste lá e vamos explorar de uma forma talvez um pouco diferente aqui, enfim, para não ficar exatamente igual a palestra. É que até falando nisso, essa palestra com algumas atualizações, eu vou fazê-la agora, acho que agora em outubro, na Faculdade Machado de Assis, em Santa Rosa, noroeste do estado. Também lá pro pessoal de TI, a respeito de segurança da informação, tá? O pessoal tá se preocupando cada vez mais, né? Legal. Entender e saber do problema. Que bom. Bom, então, obrigado, Matheus, pelas palavras e por estar acompanhando o nosso podcast aí. Continue conosco e vamos agora ao resumo de notícias com o nosso amigo Fábio Assolini. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Olá, ouvintes do podcast Segurança Legal. Estamos de volta com o resumo de notícias. Vamos apresentar para vocês um resumo das notícias mais interessantes desta quinzena. E você que quiser deixar algum comentário ou alguma sugestão para o nosso quadro, fique à vontade de deixar o seu comentário em nosso site. A primeira notícia que eu quero apresentar para vocês é o tão falado vazamento de dados do site Ashley Madison, site de relacionamentos extraconjugais. Este fato deu muita notícia essa semana. O primeiro fato que eu quero destacar é o fato de que ocorreram suicídios relacionados ao vazamento dessas informações. Como nós sabemos, um grupo de cybercriminosos, nós não sabemos quem, invadiu o site e publicou toda a base de dados do site, 9.7 gigabytes de dados, dos 37 milhões de usuários cadastrados no site, foram publicados em torrent, em vários sites, e estão aí disponíveis para que qualquer um possa baixar, e também alguns sites colocaram a base de dados de forma buscável. Então você pode buscar lá dados de pessoas que tinham cadastro no Ashley Madison, e isso tem causado alguma comoção aí nas redes sociais. Então a polícia de Toronto, no Canadá, não deu muitos detalhes, mas reportou recentemente que houveram dois suicídios de pessoas que alegaram estar nessa base de dados e, devido à pressão provavelmente sofrida, resolveram tirar sua própria vida. Vejam vocês. E também não foi surpresa saber que a empresa mantenedora do site Ashley Madison está sendo acionada judicialmente por cortes na Califórnia e no estado do Texas, onde usuários, alegando prejuízo pela exposição dos seus dados pessoais, estão processando a empresa justamente por esse incidente de vazamento de dados. E como uma resposta por esse incidente, a empresa dona do site, a Avid Life Media, eles resolveram oferecer uma recompensa de $500 mil canadenses, dá em torno de $350 mil americanos, por quem oferecer informações que levem à identificação dos atacantes, dos cibercriminosos que atacaram o site e publicaram a sua base de dados. Então a empresa resolveu responder dessa forma, oferecendo esta recompensa. E também não foi surpresa encontrar na base de dados que vazou do site Ashley Madison 1.500 endereços de email.gov.br. Olha só, alguns empregados públicos resolveram usar o seu e-mail corporativo, o seu e-mail governamental, na hora de fazer o cadastro no site. Então foram encontradas cerca de 1.500 contas na base de dados do site que vazou. Porém, é importante notar que o site Ashley Madison não fazia verificação de e-mails, ou seja, a pessoa poderia usar qualquer endereço de e-mail na hora do cadastro, que esse e-mail informado não seria verificada a sua veracidade. Mas é interessante encontrarmos esse tipo de endereço de e-mail gravado na base de dados. Isso demonstra que tem muita gente usando em cadastros pessoais o que não deveria. E para terminar esse tema, eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes um serviço web muito interessante chamado Have I Been Pwned, que traduzido do inglês seria Será que eu fui hackeado? Este site é gratuito e você cadastra o seu endereço de e-mail nessa base de dados. Este site é um site de confiança, mantido pelo profissional de segurança Troy Hunt, da Austrália. E caso o seu e-mail seja encontrado em alguma base de dados vazada, o site te envia uma notificação informando que a tal base de dados foi vazada e que você deve trocar suas senhas. Então fica aí como sugestão aos nossos ouvintes que queiram, que estão preocupados com vazamentos de suas informações pessoais na internet. Eu vou deixar o link para este site lá no post do episódio. E na próxima notícia eu quero comentar sobre o fato de entidades exigirem uma manifestação pública do CGI, o Comitê Gestor da Internet, sobre o projeto internet.org. A Proteste e outras 26 entidades do terceiro setor, eles resolveram pressionar o CGI, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, para que eles se manifestem publicamente a respeito do projeto internet.org, que ganhou a parceria, que ganhou o aval aí do governo brasileiro. Essas entidades querem que o CGI se manifeste, preferencialmente contra, sobre o projeto internet.org. Assim que foi anunciado essa parceria em julho, o CGI se reuniu, mas houve um racha na instituição, eles não chegaram em um consenso se a entidade é a favor ou contra do projeto, e até o momento a entidade está quieta sobre este projeto. Os ouvintes que quiserem saber mais sobre o internet.org, esse projeto do Facebook de levar internet para as massas, podem ouvir o episódio 77 do Segurança Legal, onde o Vinícius e o Guilherme falaram bem detalhadamente sobre este projeto. E na próxima notícia eu quero comentar que cibercriminosos invadem os computadores do Ibama e liberam a venda de madeira legal. Essa quadrilha desbloqueou o acesso de 23 empresas que estavam suspensas na base de dados do Ibama por crimes ambientais. Em 10 dias, essa quadrilha fez a liberação destes cadastros e houve uma movimentação irregular de madeira legal em torno de 11 milhões de reais. Vejam vocês. Uma matéria publicada no Jornal Nacional recentemente deu detalhes sobre esse ataque. Interessantemente, há cerca de um ano e meio eu encontrei alguns ataques de phishing contra o Ibama, mas na época nós não conseguimos chegar ao final da história para saber por que alguém teria interesse em fazer um phishing do Ibama. Agora nós sabemos por quê: para roubar as credenciais dos funcionários e posteriormente acessar o sistema para liberar o cadastro dessas empresas. A matéria publicada no Jornal Nacional diz que a polícia prendeu, cumpriu mandatos de prisão no estado de Alagoas, Maranhão e Pará, para prender essa quadrilha que tinha acesso ao sistema do Ibama. Através de ataques de phishing, eles roubavam as credenciais dos funcionários e, através de um acesso físico a esses computadores, houve casos de roubo no certificado digital usado na autenticação aos sistemas do Ibama. E assim, com esse acesso, esses criminosos conseguiram liberar o acesso dessas 23 empresas. Provavelmente eles estavam sendo... esses cybercriminosos foram contratados por uma dessas empresas para fazer tal serviço, e assim eles conseguiram liberar. Mas o mais interessante é que a Polícia Federal conseguiu prender a quadrilha depois de uma investigação. Os ouvintes que quiserem saber mais detalhes, eu vou deixar um link para um vídeo da matéria do Jornal Nacional lá no nosso site. E na próxima notícia eu quero comentar sobre o Windows 10. E você, ouvinte, instalou o Windows 10 no seu computador, fez o update para a nova versão? Pois bem, alguns fatos estão aparecendo que mostram que não há muita privacidade no Windows 10. O primeiro item aí que eu quero destacar é que foi descoberto por os usuários que a webcam do seu computador continua a funcionar no Windows 10, mesmo depois de desativada. Esse fato foi descoberto por usuários que descobriu que em computadores que tem o Windows Hello, que é um novo sistema de autenticação da Microsoft que usa biometria, ou seja, através da webcam ele faz a leitura da íris, da face, do dedo. Esse sistema então de biometria faz com que a webcam fique ativa no Windows 10 a todo momento, mesmo no momento em que o usuário não está efetivamente usando o Windows Hello ou a webcam. Esse fato chamou a atenção de vários usuários, de pessoas que instalaram o Windows 10 e acharam isso muito estranho. Se você quiser saber como desativar a webcam de forma completa, eu vou deixar um link lá no nosso site onde são dadas as instruções para fazê-lo. E ainda falando sobre o Windows 10, mais problemas de privacidade encontrado por usuários, desta vez relacionado a recursos do sistema. Em um artigo publicado no Ars Technica, foi detalhado alguns problemas de privacidade, alguns problemas de conexões excessivas feitas pelo sistema operacional aos servidores da Microsoft. Em várias situações, por exemplo, mesmo que a Cortana, assistente que existe no Windows 10, e o recurso de buscar na web a partir do menu iniciar, mesmo que eles estejam desativados, o simples fato de abrir o menu iniciar e digitar alguma coisa irá enviar essa informação para os servidores do Bing, que é o servidor de buscas da Microsoft, e solicitar algum arquivo que parece ser um arquivo usado pela Cortana, mesmo quando ela está desabilitada. Há ainda outros problemas de comunicação de tráfego de várias aplicações sobre HTTP, tráfego não criptografado, e isso é bastante problemático porque essa comunicação pode sofrer um ataque de man in the middle. E também, ainda pior, o pessoal do Ars Technica descobriu que, mesmo configurando um proxy numa máquina Windows 10, a comunicação, algum tráfego ou alguma comunicação feita com servidores da Microsoft se dá sobre HTTP ou HTTPS, bypassando o serviço de proxy. Os ouvintes que quiserem saber mais detalhes, nós vamos deixar os links lá no show notes do nosso episódio. Agradeço vossa atenção, voltamos na próxima edição. É com você, Vinícius e Guilherme. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. or truth. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Bem, Vinícius, ouvimos agora um áudio, entrando já no nosso tema principal. Que áudio é esse? De que filme? Que filme é esse, se é que os nossos ouvintes não se deram conta com o título e com o áudio do filme ainda? É uma última chance. Qual é o nome do filme? esse trecho é do filme Matrix. Certo. Lá do primeiro filme da série. Uhum. Né, em que... Basicamente, o Morpheus, né? Uhum. Tá apresentando ao Neo as duas alternativas, né? Uhum. Ou ele toma uma pílula vermelha, que interrompe a execução do programa lá da Matrix e faz com que o Neo, né, se desconecte da Matrix. Uhum. Ou ele toma a pílula azul, que mantém o programa rodando e segue tudo numa boa, ele segue a vida dele lá dentro daquele ambiente virtual. É basicamente essa a ideia. Eu coloquei esse tema como sendo o título da palestra, né? Uhum. Não no sentido de interromper o uso da tecnologia, das pessoas deixarem de usar a tecnologia, né? Uhum. Mas de interromper o programa de uso de tecnologia sem que as pessoas percebam ou entendam o ambiente. Sem que elas reflitam, sem que elas se deem conta de como o ambiente funciona. Uhum. Eu não sou, tu também não és contra a tecnologia, a gente vive da tecnologia, a gente usa a tecnologia, né? Meu trabalho, assim, desde muito tempo meu trabalho envolve tecnologia diretamente. E a questão não é deixar de usar, é óbvio que não tem como é que o homem vai deixar de usar a tecnologia, né? Uhum. No sentido mais abrangente da palavra. Não tem como a gente deixar de usar. O detalhe é que a gente tem que saber o que a gente está usando. Uhum. E a gente tem que ter a noção a tal ponto de podermos decidir se a tecnologia que está me sendo oferecida, ou algumas vezes me sendo empurrada, né, é a tecnologia que eu realmente quero ou preciso para fazer o que eu quero fazer. Seja de trabalho, seja lazer, entretenimento, etc. Seja o que for. Uhum, né? Uhum, uhum. Então, é mais chamar para uma reflexão nesse sentido. Nesse sentido, é que a ideia da palestra é dar a pílula vermelha, né, para quem está assistindo a palestra. Uhum. Né, para fazer, interromper esse programa, né, de uso de tecnologia sem a consciência de como as coisas realmente funcionam ou de como é o ambiente. Né? Acho que essa é a ideia... principal, né? Deixa eu te perguntar uma coisa antes. O Morpheus fala no filme que a pílula vermelha vai interromper a execução do programa, ou essa é uma leitura que tu faz? Né? Não, na verdade, ele não fala literalmente isso, mas é o que acontece. Sim, sim. Quando o Morpheus está oferecendo a pílula vermelha ou azul pro Neo no filme, eles estão no ambiente virtual, eles estão dentro do ambiente virtual. Eles não estão fisicamente ali. E quando o Neo... E agora vou dar um spoiler. Pra quem não assistiu Matrix, ainda merece um spoiler, né? Depois de tantos anos. Quando o Neo toma a pílula vermelha, que obviamente é a que ele escolhe, senão não tem filme, né? Ele ele interrompe a execução do programa, ou seja, aquela instância dele dentro do sistema é encerrada, né? Recebe um kill lá para quem usa Unix, ele tá acostumado com Linux também, né? Dá um kill lá na instância do Neil, e aí o Neil, pessoa, né? O ser humano que está lá sendo mantido numa banheira lá, num tanque em suspensão, ele é desconectado do sistema, e como ele está desconectado do sistema, ele não serve mais para o sistema, e vem uma das sentinelas lá, dos robôs lá que cuidam desses seres humanos nesses tanques, e literalmente manda o Neil pela descarga, né? Dá descarga no Neil, porque ele não serve mais para o sistema, então ele é descartado. Não, pois é, Vinícius, eu te perguntei isso porque eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha feito essa leitura do filme, não tinha visto ninguém fazer essa leitura, achei ela inteligente. Não, é que é uma coisa bem simples, é um ambiente simulado, ou seja, é uma execução, entende? Cada pessoa dentro daquele ambiente é um processo. Tá? Uhum, sim. E esses processos, eles estão... conectados, né, a uma interface homem-computador, literalmente, né, no caso uma interface bem intrusiva, né. Sim, física, né. Física, né, o Neo lá, e assim como milhões de outras pessoas, estão todas conectadas fisicamente, né, seus cérebros e até alguns pontos de contato na coluna e tal, nos braços também, para ler, fazer a leitura dos nervos e tal, né? Dos impulsos nervosos e tudo mais, e mapear isso pro processo dentro do computador, né? E ao mesmo tempo receber input, né? O cérebro receber a entrada que o computador tá mandando de volta. Reflexos e tal, né? É, exatamente. Que é uma ideia muito semelhante... Embora seja um pouquinho diferente, mas é muito semelhante ao do filme Surrogates. Né? Com. Como é que é aquele cara que faz o Duro de Matar? Já 1, 2, 3, 4, 20 lá. Como é que é o. É o. Deixa eu ver. Bruce Willis. Bruce Willis. Duro de Matar é Bruce, né? É, o Bruce Willis, né? Die Hard. É, Die Hard, Duro de Matar. Bruce Willis. Ele faz o filme Surrogates também. Só que daí é um pouco diferente, né? Envolve também realidade virtual, envolve imersão, né? Só que em vez de avatares, digamos assim, num ambiente simulado, né? As pessoas controlam robôs. Não, desculpa, perdão. Falha enorme, não são robôs. Ah, são o quê? Ah, vou dar spoiler agora do filme. Tudo bem, vai lá. Ah, tudo bem. Quem não quiser ouvir, pula aí os próximos 5 segundos. Mas não são robôs, são outras pessoas que alugam seu corpo para ser controlado. Tá. Eu não vi o filme, então obrigado por me contar o filme. É, mas é bem interessante. É uma ideia, assim, um pouco diferente do Matrix, mas é relacionada. Então, no Matrix 5, você está vendo ali, aquele ambiente virtualizado, você está olhando dentro de um programa de computadores em execução. Basicamente isso. Né? E cada pessoa que tem lá dentro é um processo, digamos assim. É um programa em execução. Então, se você interrompeu o programa, ocorre a desconexão e a pessoa é desligada do sistema. Sabe que o Matrix, ele foi baseado num livro de um filósofo francês chamado Jean Baudrillard, que tem um livro que se chama Simulacros e Simulação, né? Um livro difícil de entender, enfim. Inclusive, no filme, no Matrix, né? Tem bem no início, o Neo pega um livro, e é esse livro do Jean Baudrillard, ou seja, eles fizeram uma referência direta no filme sobre o livro, né? E eu estava lendo esses dias uma entrevista do hoje próprio Jean Baudrillard, dizendo que não gostou do filme, inclusive convidaram ele para que ele desse uma consultoria no 2 e 3, ele não quis ir, obviamente, disse que eles interpretaram mal o filme, e ele diz a seguinte frase aqui, é também um filme que pretende denunciar a alienação tecnicista e ao mesmo tempo demonstra inteiramente o fascínio exercido pelo universo digital e das imagens geradas para o computador, até porque é um filme muito digitalizado, né? Tem muitas coisas geradas pelo computador, e segundo ele, essa crítica dele seria a questão de que há um certo... Há, sim, essa questão da alienação, mas há também um certo fascínio, um certo encantamento com a tecnologia, né? Nós ficamos encantados, e é uma questão mercadológica também, porque essa revolução tecnológica que a gente vive hoje também é um problema de consumo. A gente precisa ficar consumindo o tempo inteiro novos gadgets, novos programas, novas versões de Windows, novos telefones, novos computadores Mas que é legal. Esse é o problema. Mas esse é o fascínio. Existe um atrativo. É interessante, tecnologia é interessante, né? É legal tu pegar um drone, ligar uma câmera nele e sair voando pela cidade com um drone. É a questão do fascínio. Exatamente. Que o filme critica, mas ao mesmo tempo faz uma ode à tecnologia, né? Uhum. E quando a gente coloca isso, trazendo um pouco para a segurança e para o direito da tecnologia, tem um livro também do Ricardo Lorenzetti. Tem esse livro que ele faz essa referência de que, às vezes, quando a gente começa a estudar direito da tecnologia, os advogados, eles ficam tão encantados com a tecnologia que eles se esquecem do direito e ficam falando só sobre tecnologia. E é comum a gente ver isso. O pessoal descobre novas coisas, descobre um novo mundo e entra de cabeça naquele novo mundo. Então, essa questão do fascínio, essa questão do encantamento, e a própria questão do prazer que as pessoas têm em lidar com a tecnologia foi notada também pelo próprio Bruce Schneier, trazendo para o universo da segurança, né? Que ele diz que quando você faz algo que lhe dá prazer, há uma certa dificuldade em você medir o risco, verificar o risco daquela atividade, né? A gente pode dar um exemplo, a própria questão do sexo, né? Desprotegido, as pessoas... O sexo, evidentemente, é uma atividade que dá prazer às pessoas, mas as pessoas sabem que elas precisam se proteger, usar camisinha e tal. E mesmo assim, muitas pessoas não usam. Ou seja, racionalmente, quando envolve prazer, você mede mal o risco. E me parece que na segurança da informação isso é muito verdadeiro, né, Vinícius? Sim, sem dúvida. A gente vê seguido pessoas que compram... Pegar um novo celular, né? Uhum. A situação que eu vi esses dias aí com uma pessoa. Comprou um novo celular. Bah, muito legal, é um celular com Android, né? Já saiu instalando vários aplicativos, me perguntou o que eu usava e tal no meu telefone, não sei o quê. Uhum. E a gente começou... A pessoa começou a instalar e tal, a gente começou a conversar. Aí quando eu fui ver o que dizia nos termos lá, em cada aplicação que a gente ia instalando lá no Android... Uhum. O que as aplicações utilizavam, assim, tá, vai instalar tal aplicação, ela tem permissão de usar telefone, de ler suas mensagens, de fazer ligações, de não sei o que, blá, blá. Tem tudo, pode fazer o que quiser, acionar o Wi-Fi, desativar o Wi-Fi, usar o Wi-Fi mesmo quando você desativa o Wi-Fi, né, e coisas assim. Disse, poxa, vamos desativar isso aqui, né? Sim. Só que não tem como. É. E aí, pelo menos nesse telefone e nessa versão do Android, não tem como desativar. Não tem como tirar essas permissões dos aplicativos. Só que ainda assim a pessoa utiliza. Claro. Ela não interessa, ela precisa. Ela precisa do aplicativo, do aplicativo, assim. Entende? É. Querem conversar. Bom, um deles é o WhatsApp, né? Sim. Então. Mas é por isso que. Nesse sentido, as pessoas não. A questão de ter uma câmera também, né? Você compra uma câmera, dessas câmeras IP. De vigilância, essas câmeras IP, várias delas já têm serviço AD-Link, tem uma com serviço de cloud já, você pega a câmera, coloca onde você quiser, conecta lá no serviço de cloud da AD-Link e você gerencia a câmera pela internet, acessa de qualquer lugar e ainda recebe mensagens via push em Android e iPhone. Tá? Sim. Poxa, é muito legal. Só que tem um risco envolvido nisso aí. Claro. Você deixar esse tipo de coisa exposta na internet. Então. E as pessoas não se dão conta. E aí não, o efeito da pílula vermelha, né? Exatamente. Você não percebe que e aquela velha divisão entre segurança e conveniência, né? Quanto mais conveniência. Há uma tendência em quanto mais conveniência eu ter, menos segurança eu tenho, né? Então é evidente que é conveniente uma câmera IP ligada na internet, que você acessa pelo seu browser e tal, mas ao mesmo tempo o risco aumenta E aí eu trago aqui a baila, a notícia do Ashley Madison, né, que o Assolini muito bem destacou aqui. Inclusive o Assolini trouxe algumas situações de que pessoas estariam se suicidando pelo fato desse vazamento. É porque evidentemente que se trata de um serviço altamente sensível, né, algo assim que viabiliza traições entre as pessoas, né? E aí a gente nem entra no aspecto moral se isso é certo ou é errado, mas o fato é que se cada um sabe o seu casamento, faz o que bem entende, né? Mas de repente aparece um serviço de extrema sensibilidade, onde as pessoas usam seus próprios e-mails, enfim, para se cadastrar nesse serviço, né? E um vazamento dessa natureza não é apenas um problema de segurança, mas também um problema que acaba afetando a própria vida das pessoas, né? Se for verdade, realmente pessoas se suicidaram em função desse vazamento, né? Então, me parece que no caso do Ashley Madison, as pessoas realmente não se deram conta da sensibilidade e dos problemas que um eventual vazamento desse sistema poderia dar, né? Exatamente esse é o tipo de problema que eu assim, por isso que a gente precisa da pílula vermelha, Guilherme. As pessoas usam as coisas sem se darem conta do risco envolvido. Não estou dizendo para não usar a tecnologia ou para não usar um determinado serviço. Eu estou dizendo que, ao utilizar, saber dos riscos que ela corre, né? dos riscos em potencial. Vamos trazer, eu quero trazer aqui, invocar aqui também algumas questões colocadas nessa palestra, alguns exemplos, enfim, fica livre aí para trazê-los na ordem que tu achar interessante. Eu sei que tem uns bem interessantes aqui, por exemplo, a questão do malware, do CryptoLocker e como... Eu trago na palestra, na verdade, alguns exemplos de problemas que acontecem com certa frequência para a gente ter a noção do tipo de situações que a gente encontra, né? Certo. Então, o primeiro caso que eu coloquei aqui foi aquele caso do Colégio Bandeirantes lá de São Paulo, em que no dia 21 de janeiro eles anunciam que estão migrando para uma nuvem, né, o sistema do colégio. E depois no dia 19 de março, 19 de março do mesmo ano, a notícia é o aluno vaza dados sigilosos do colégio. Né? Então, o que isso demonstra? Mudanças no ambiente, aí já falando para o pessoal dentro do ambiente empresarial, né, corporativo, o ambiente de TI, ele muda constantemente, certo? Muitas vezes ele muda até sem necessidade. Né? Ele muda... quer ver a época que mais muda o ambiente de TI? Final de ano. Final de ano com aquisição de equipamentos com dinheiro de orçamento sobrando no final do ano. Né? E que você tem um orçamento, você tem lá dinheiro sobrando no orçamento, tem uma folga no orçamento. Se você... O Cabral até coloca a situação... Né? Se você não gasta aquilo ali e no ano seguinte dá algum problema ou fica com um gargalo, você ganha a pecha de incompetente, porque você tinha dinheiro e não investiu. Né? E se você chega no final do ano e não tem uma real necessidade, vai só gastar por gastar, você vai comprar coisas que você não precisa. E aí o resultado disso são equipamentos e softwares que são comprados, são ligados lá dentro da empresa e muitas vezes são até abandonados lá dentro mesmo. Ficam lá aquelas coisas jogadas lá sem uso. E o próprio ambiente, assim, e fora essas questões de mudanças desnecessárias, né, acontecem as mudanças naturais de evolução do ambiente. Então, a aquisição de novos produtos realmente necessários, atualizações, a expansão de capacidade, esse tipo de coisa. Migrações para nuvem, como é o caso do Colégio Bandeirantes, né? Mas com essas mudanças, vem também alterações no ambiente que podem gerar novos problemas. Né? Então, quase toda mudança, ela tem que ser... Ela é potencial geradora de um problema de segurança, né? E muitas vezes isso é ignorado e o objetivo, o foco... é na funcionalidade, ou seja, a empresa se preocupa em simplesmente colocar um novo servidor, colocar um novo serviço e depois a gente vê a questão de segurança, né? Ou a nossa segurança tá boa, a gente já fez um trabalho 6 meses atrás, né? Então a gente pode adicionar coisas aqui e mexer que não tem problema nenhum. Não, o ambiente é dinâmico, né? E muitas empresas se esquecem disso. E quando provoca uma mudança no ambiente, normalmente o foco é nas coisas novas que estão sendo adicionadas. Sim. Aquilo que está sendo, entre aspas, substituído, o legado, e eu coloco entre aspas, né? Uhum. A nova tecnologia de hoje é o legado de amanhã. Acho que até. É. De novo, acho que foi o Cabral até que colocou isso. É, deixa eu só fazer referência aqui, a gente está falando do Cabral, na verdade estamos falando do Carlos Cabral. Do Carlos Cabral, que já participou, inclusive, aqui participou no Segurança Legal com a gente. Episódio 72, ele tem um texto fantástico chamado Os Astrólogos da Segurança da Informação. Exatamente. Inclusive, ele apresentou esse texto em um evento de segurança, agora, infelizmente, eu não vou me lembrar o nome, me perdoe, Carlos. Mas para saber um pouco mais, né, de quem é o Carlos Cabral, escute lá o episódio 72, que é um episódio espetacular. Exatamente. Então, assim, ó, o legado faz parte também do ambiente e, vamos dizer assim, muitas vezes é o maior problema de segurança, é o legado. Uhum, né? Uhum. Aquelas coisas que, entre aspas, vão ser desativadas daqui a 2 meses. Uhum, né? E elas ficam anos lá dentro e não são desativadas nunca. É. Então a gente tem esse tipo de, dentro das empresas a gente tem esse tipo de situação. Eu queria só fazer uma referência aqui a essa questão da pressão, né? Nós já ouvimos inclusive no evento de segurança em que a gente, que tu participaste, eu estava te acompanhando, onde um gestor de uma grande multinacional teria dito isso, né? Vamos instalar depois a gente vê a questão da segurança, né? Eu usava essa frase, eu uso essa frase como, entre aspas, uma piadinha, vamos dizer assim, na minha palestra, não nessa palestra, uma palestra mais antiga. E eu vi um gestor dizendo exatamente isso num evento. Mas aí tem um aspecto, claro, acredito que ele foi infeliz nessa manifestação, mas se a gente for pensar também, Vinícius, há uma pressão muito grande das empresas para que, por exemplo, novas tecnologias sejam adotadas, mudanças sejam feitas, né? É inegável que, se conscientemente, se você disser para a pessoa, ela vai preferir fazer a coisa do jeito certo, né? Mas muitas vezes há uma pressão irresistível pelos gestores para entrar, para adotar novas tecnologias, para entrar em novas eras. Mas a questão de toda essa sedução, todo esse encantamento com a nuvem, por exemplo, de repente as pessoas vão para a nuvem sem saber o porquê, mas elas têm que ir para a nuvem, entende? Porque o Gartner está dizendo e porque todo mundo está dizendo que é uma tendência que não se pode voltar atrás. Me parece que é uma questão um pouco de encantamento e que parece que precisa um pouco de pílula vermelha aí também, né? Sim, sem dúvida. E te digo uma coisa, não é só culpa, não é uma pressão só da empresa, tá? Eu não isentaria assim tanto o indivíduo, entende? Uhum. Os profissionais da área. Não estou dizendo que todos os profissionais da área são assim. Mas eu digo que também tem responsabilidade. E até porque fazer as coisas cuidando da questão de segurança, elas acabam demandando mais trabalho e mais tempo. E num mundo em que a ideia é entregar projetos, né? É entrega. Quase não interessa como, interessa que você consiga entregar coisas rápido e quanto mais coisas melhor, né? Sem importar muito a forma como você faz isso. Ou o porquê. Ou os cuidados de segurança que você deveria ter, né? É uma coisa muito quantitativa, né? Exatamente. Então, como as pessoas são medidas assim, o desempenho delas é medido dessa forma, é natural que elas tenham um viés para agir dessa forma, né? É por isso que a gente brinca que quando tem um projeto e tal, alguma coisa nova sendo feita, né? Quando o cara da segurança entra na sala, todo mundo pega, levanta e sai, né? Ou fica todo mundo quieto. Ou o cara chega pra pegar o carro dele, tá com os 4 pneus furados, tudo arranhado. Não, porque acaba. As questões que envolvem afetas à segurança, a gente já colocou isso outras vezes, né? Elas demandam um cuidado maior na execução de qualquer projeto. Elas demandam, obviamente, aí mais custos em termos de pessoas, né? Envolvidas para executar o projeto. E muitas vezes, sim, o que você tem é uma garantia, não é uma funcionalidade que vai diferenciar o seu produto no mercado. Você até pode dizer que houve um cuidado maior com a segurança, uhum. né? Você investiu tanto na segurança do projeto, mas é a propaganda que você pode fazer. O software em si, a solução em si, tende a ficar muito parecida com uma que não tem segurança. Existe até um artigo... Um artigo, não. Uma ideia. Uma ideia, né? Uhum. É um paper escrito em 1970, tá? Uhum. Se chama Mercado de Limões e a Informação Assimétrica. Tá? Uhum. De um economista americano chamado George Akerlof, que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas em 2001. Tá? Basicamente, a ideia dele é o seguinte: num mercado em que o consumidor não tem informação sobre os produtos, uhum. e que só quem vende conhece o produto, a tendência é que se vendam só os produtos ruins. É, que os piores tomem conta do mercado. Exatamente, que os piores tomem conta do mercado. E essa questão de tecnologia, para mim é bem clara, é um mercado de limões ainda. Sabe? É. A informação é assimétrica. Quem consome não conhece, não sabe o que está consumindo. É só uma questão dos limões, isso, ele é uma expressão que ele usa para se referir à questão dos carros usados, que isso. Tem os lemons. Os lemons seriam os carros ruins, que isso. No final das contas você não consegue saber qual é ruim. Qual é ruim, ele qual sabe, é. Mas o consumidor quem, não. É, né? Quem tá vendendo sabe. Sabe, é. Então, acontece exatamente. Vamos botar até um link pro paper, vamos ver se a gente consegue achar o paper dele. Eu devo ter em algum lugar esse paper. É, na verdade, qualquer bom artigo que fale sobre análise econômica do direito e análise econômica da segurança, assim, muita gente fala sobre a questão do market. Vai citar esse artigo, né? Market for Lemons, é uma questão da simetria informacional e o fato realmente dos consumidores, né, inclusive as empresas, não terem muitas informações. O ponto é, elas não conseguem diferenciar adequadamente qual o serviço é mais seguro. Uhum. É, e como o mais seguro é mais caro, há uma tendência realmente dela ir pro mais menos barato. Seguro é. Se ela não consegue distinguir, né? Exatamente, esse é um problema da área. Entende? É difícil vender segurança nesse sentido, né? A empresa que está vendendo a solução para o usuário final é complicado. Não, segurança é difícil. Inclusive, o último Security Now, o título é Security is Difficult. Que, aliás, no que tu tava ouvindo, eu não ouvi o último, eu só ouvi o trechinho que tu me passou. O Leo Laporte, que é o host do... Uh-huh. Do podcast. Show, né? É, brigou, não é que eles brigaram, assim, mas houve um momento tenso lá, aos 53 minutos, né? Aos 53 minutos do episódio 521. Entre o Leo e o Steve Gibson, né? E, de novo, muito interessante o Steve Gibson falando de que o Windows 10 é um pesadelo em termos de privacidade, né? Uhum, uhum. E o Leo dizendo, mas se tu quer privacidade, não usa a internet. E aí eles começam a argumentar nesse sentido. É. Sim, até tem uma hora que o Steve Gibson ele não sabe o que falar e começa a dar risada. Constrangimento, parece. É, ele, né, fica meio quieto, assim, deixa o Leo falar sozinho. É um momento bem estranho e bem legal. Dizer, olha, nós dois nós tínhamos que fazer isso uma hora dessas. Acho brigar ao vivo. Isso aumenta, eu acho que de repente vamos colocar ali o link ali pro último episódio, 521, né? É, mas é bem interessante, até porque essa discussão que eles têm envolve... essa nossa discussão aqui, ou seja, essa questão da pílula vermelha, a gente se dá conta, sim, do que está acontecendo. Tem um monte que você não pode deixar de usar a internet. Não há como. Talvez até houvesse, mas é muito difícil você deixar de usar a internet. Não vejo. Como? Como? Não tem? Não tem como. Você não vai, você vai usar de forma direta ou indireta, não tem jeito. Você pode não usar diretamente, pode até, mas indiretamente você vai estar envolvido, vai estar usando. Vinícius, e o que ele coloca e que tem a ver diretamente com o nosso, com esse nosso assunto que nós estamos gravando, é essa questão do Windows 10. Windows 10 tá, é um marco, né? O próprio Steve Gibson coloca isso, que demonstra claramente que a Microsoft está transformando o sistema operacional dela numa plataforma social. Uma plataforma de rede social. Lembrando o que o Assolini colocou no resumo de notícias, né? Entre os tantos problemas que estão se descobrindo, a própria questão da câmera, né? Que você desabilitaria a câmera e ele continuaria. Com a câmera habilitada. Então, assim, tem vários problemas nessa estrutura. Mas, de novo, o que eu estou vendo são pessoas, eu vejo os meus alunos que são da área de TI. Né? Vários deles estão atualizando cegamente para o Windows 10. E aí eu pergunto para eles, inclusive alguns são meus alunos em cadeiras de segurança da informação, né? Aí eu pergunto para eles, tá, vocês viram, vocês estão sabendo, assim, não estou dizendo para não usar, eu não usaria o Windows 10, tá? Eu não uso Windows. Nem eu para as duas perguntas. Assim, eu não estou dizendo não usem, eu só perguntei para eles, vocês sabem das novas funcionalidades, da nova forma de funcionamento dessa plataforma? Vocês viram como é que isso está acontecendo? E eles não sabem absolutamente nada, eles só estão atualizando. Mas aí voltamos à questão do encantamento, que é a própria crítica do Baudrillard ao próprio Matrix, que se propõe a criticar, denunciar a alienação na questão tecnológica, mas nessa crítica se mostra completamente encantado e fascinado pela tecnologia. As pessoas são fascinadas, entende? Elas Sim. têm que mudar, elas têm que ter um novo. É o germen aí desse novo superconsumismo, né? Você precisa trocar de telefone a cada ano, mesmo que esse telefone que você tem hoje consiga operar um míssil, né? Ou seja, algo assim, absurda a capacidade desses novos telefones, né? E um outro aspecto, Guilherme, que eu coloco também na palestra, é que o pessoal, exatamente por essa questão da tecnologia, da necessidade do novo e tal, né? Aí falando da nossa, da nossa área, né? Por exemplo, da segurança da informação, as pessoas, as empresas e as pessoas procuram soluções assim, cada vez mais modernas para os seus problemas, né? Soluções essas que muitas vezes nem funcionam adequadamente. E aí eu dou alguns exemplos de erros super básicos ainda cometidos. Né? Ou seja, investem um monte em softwares e equipamentos, ou seja, coisas em produtos, né? Que muitas vezes ficam, como eu falei antes, ficam jogados numa prateleira dentro da empresa, ou até instalam lá, se for um hardware, fica lá no data center da empresa, num cantinho lá, ligado de forma discreta, sem uso, né? Tá lá as luzinhas piscando e era isso. E coisas muito básicas ficam para trás. E eu dou alguns exemplos disso, né? No caso da Sony, né? Que foi invadida. Sim. Algum tempo atrás. O que eles encontraram dentro da Sony? Uma pasta compartilhada na rede chamada Password. Né? E dentro dessa pasta, praticamente todas as senhas da empresa. De servidores, redes sociais, o que você procurar lá, tá lá. Né? Então, assim, e não é uma empresa pequena, é a Sony. Né? Mas me parece que foi a mesma coisa que aconteceu com o Hacking Team, né? Exatamente a mesma. No Hacking Team eles tinham lá uma pasta com um arquivo TXT com senhas, né? Pelo caminho que eu vi lá nos arquivos, tava dentro do volume criptografado do TrueCrypt, que no momento em que o invasor copiou os arquivos lá da Hacking Team, né, pra vazar, estaria aberto. Essa é a impressão que eu tive. Tá? Então eles estavam mantendo isso dentro do TrueCrypt, mas o cara invadiu a máquina enquanto o TrueCrypt estava aberto, então não tem muito o que fazer, né? E as senhas estavam lá dentro do TXT. Então, mesmo dentro de um TrueCrypt, eu utilizaria um software como o KeePass, né? E esse é um erro básico que foi cometido pela Sony, né, por exemplo, que a gente encontra em várias empresas. E muitas vezes a gente está conversando com pessoas, as pessoas estão nos mostrando alguma coisa no notebook, né, delas, e aí, o que a gente vê na área de trabalho? Né, um arquivo TXT com senhas da empresa. Quando esse arquivo não está aberto? Ou quando não tem uma nota, alguns daqueles aplicativos de post-it virtual, né? Com as senhas da empresa ali. Você vê, você senta no lado, você vê ali a senha do administrador, a senha do root, a senha do firewall, tá tudo ali. Então a gente vê esse tipo de coisa acontecendo com uma frequência ainda muito grande. A gente continua tendo problemas muito básicos, né? Problemas que estão se repetindo cada vez mais com o CryptoLocker, né? Com aquele malware que... Esses ransomware. Ransomware, que é muito efetivo, porque você é infectado por ele, o atacante ele tem um servidor na internet, esse servidor gera lá um par de chaves criptográficas, manda uma das chaves para a máquina de quem foi invadido, e o software que está lá, que invadiu a máquina, cifra todos os arquivos com essa uma chave, ou seja, com uma chave que serve só para cifrar, não vai servir para decifrar. Para decifrar, só o atacante tem no seu servidor. Uhum. E depois que ele cifra tudo, tem lá uma imagem, né? Tem lá um arquivo TXT, HTML, JPG, o cara ainda coloca vários arquivos, né? Uhum. Com a instrução de como acessar o site do servidor do atacante e pagar para ele pelas chaves, para decifrar, pela chave para decifrar os arquivos, para recuperar os arquivos. E detalhe, ele dá uma amostra grátis ainda. Uhum. Tu pode decifrar dois ou três arquivos de graça para ver que a coisa realmente funciona. E aí... Lembrando que há formas de lidar e de fazer algumas... Sim, mas há formas de lidar com isso. Acontece que... Um dos nossos clientes mesmo aí nós já demos algumas indicações bem eficientes sobre como... recuperar esses arquivos sem pagar, né? Tentar recuperar os arquivos sem pagar, né? Tentar. Uma certa eficiência. E esse pessoal cobra 500, 1.000, 1.500 dólares para devolver os arquivos, né? Para você pra vender a chave. E a gente recomenda que, em hipótese alguma, você pague isso, né? Porque você está financiando o crime, você está justamente dando incentivo para que esse tipo de prática aconteça. Mas, por uma empresa... Ser pega, perder dados com esse tipo de coisa, ela não tem um bom antivírus. Sim. Né? Ela não tem ela não tem backup dos dados, porque ela perdeu tudo, ela não tem backup, não tem uma cópia alternativa. E se tem um backup, está sendo mal feito, né? Porque muitas vezes o backup também é cifrado. já aconteceu isso. É. O backup também é cifrado. E são coisas básicas, é o beabá da segurança, é o 101, como os americanos chamam, né, da segurança. É o basicão, né? E isso muitas vezes fica esquecido enquanto se investe 100, 200, 300 mil reais numa solução lá, mega master de detecção de invasão. O que adianta? Né? Um outro tema, Vinícius, que eu acho interessante é a questão dos atacantes com formação, né? Que seria um problema que envolve ética também, envolve a própria algumas falhas na formação das pessoas que lidam com segurança, que acham algumas vezes que certas práticas absolutamente ilícitas poderiam ser realizadas, né? Isso é uma coisa que tem... Me preocupa desde sempre, sabe? Desde que eu comecei a ministrar aulas ou cursos, né, sobre segurança da informação. Principalmente quando envolve a demonstração de técnicas, né, de invasão ou coisas assim. Porque eu sei muito bem que, ao mesmo tempo que você dá instrução para uma pessoa, para ela entender como é que funciona o ataque, para que ela possa se defender, ela possa saber como se defender, consiga avaliar um ambiente, consiga avaliar uma solução que é oferecida a ela, consiga avaliar uma invasão que ocorreu, um incidente de segurança, né? Ela tem que entender como é que funciona a invasão. E eu tenho ciência de que, ao mesmo tempo que ela pode usar para isso, eventualmente a gente pode estar formando um atacante. Sim. Se tiver uma pessoa ali que não tem ética e que, ou seja, tem a tendência para ser um criminoso, vai se tornar um criminoso. Só que isso, para mim, estava um pouco distante, porque eu não tinha encontrado ninguém que fosse... Diretamente lidando contigo. Que tivesse sido meu aluno e se tornou um criminoso, um cybercriminoso, coisa parecida. E há esses tempos atrás aconteceu. Um cara que foi meu aluno há muitos anos atrás, né, envolvido com questões de invasão e tal, com objetivo claramente de ilícito de causar prejuízo a terceiros, né? Então, isso é uma coisa que a gente chama atenção. A gente, aquela coisa do... Ah, não, que o atacante é um guri de 14, 15 anos que não sabe o que está fazendo, né? Não. A gente tem gente formada, né, já indo para o crime, infelizmente. Sim, então, toda a questão do crime organizado com sim. De tecnologia, né? O cybercrime é muito organizado. É. Então, assim, essa é uma realidade, tá? De pessoas com formação, trabalhando em empresas, atacando concorrentes. É. Por fim, Vinícius, acho que o último exemplo aqui que a gente pode dar é a questão, e fica muito ligada com o filme, com o Matrix, né, onde o sistema se apropria, ou melhor, as pessoas alimentam o sistema com a sua própria existência, né, a ponto de elas ficarem ligadas fisicamente à Matrix. É, eu acho que isso acontece hoje muito com a questão da privacidade, né? Porque grande parte dos modelos de negócio hoje de internet, cada vez mais, eles passam a recolher, tudo precisa de login hoje em dia, tudo você precisa fornecer para qualquer, as coisas mais elementares você precisa fornecer dados para alimentar os sistemas que lidam com os aspectos mais básicos, né, da nossa existência até mesmo. Todos esses aplicativos de táxi, esses dias um deles aí eu decidi usar um desses aplicativos, fiz uma corrida, né, e logo depois recebo um e-mail com o percurso que foi feito. Uhum. Ou seja, a empresa ela recolhe dados sobre os percursos que são realizados, né? Provavelmente deve utilizar isso aí para saber melhor rotas, para calcular valor médio, enfim, né? Mas o fato é que essas empresas de táxi, essa pelo menos que eu utilizei, ela sabe tudo sobre as corridas, sabe o itinerário das corridas que eu realizei por meio do aplicativo, né? Então, não acho que sim se está se apropriando do próprio ser das pessoas hoje em dia, como acontece com o filme também? Sem dúvida, Guilherme, essa é uma tendência, tanto é que cada vez mais a gente vê serviços que muitas vezes deixam de ser pagos, você não consegue mais pagar pelo serviço, né? Aconteceu com uma conta minha num serviço há um tempinho atrás, e um serviço que eu pagava, estava feliz com ele, né? De repente eu recebo a informação de que eu não iria mais pagar. Que estranho, né? Que eu não precisaria mais pagar pelo serviço e tal. E aí, o que eles estão fazendo? Eles transformaram o serviço tipo num Facebook, né? A mesma ideia do Face. Tu não paga pelo serviço, não com dinheiro, né? Tu paga com as tuas informações. Eu tive que parar de usar. Então, era no modelo pago, ou seja, eu pago, eu sou o cliente. Esse era o modelo, né? E o serviço foi para um modelo de... Não, tu não precisa pagar. Só usa. Só quer que tu use. Justamente a ideia daí é vender as outras informações. Essa questão do táxi que tu colocas, ou seja, tem um atrativo que é a redução do custo. Claro. E tem uma redução, pelo que tu me passou da tua experiência, uma redução brutal no custo. Então, se comparada com 20%, né? Agora, qual é o detalhe? A empresa está ganhando em outra ponta, ou ela vai buscar esse ganho de outra forma. Né? Sim. Ou vai te viciar no aplicativo. É um problema teu se tu vai te viciar no aplicativo ou não. Não, né? É que as pessoas que só passam a pedir táxi por meio do aplicativo. Não, tudo bem, mas aí é um outro problema. É um outro problema. Mas a questão que eu estou dizendo é de onde está vindo esse ganho que a empresa está deixando de ter. Como no caso desse serviço que era pago, que eu deixei de usar, né? Eu pagava por ele. E daqui a pouco eu recebi a informação que eles não iam mais cobrar. Então, de onde que eles estão ganhando, né? O que que eles estão fazendo agora que eu não preciso mais pagar? Sendo que é uma empresa. Né? Sim. Então, a gente tem que se dar conta disso. E é o caminho que o próprio Windows 10 está tomando também, que a gente citou antes, né? Sim, das informações da pessoa. Bom, na palestra, Guilherme, a gente vai ter que parar por aqui, porque tá ficando longo já o episódio, mas na palestra eu comento ainda o exemplo do experimento social do Facebook que a gente comentou aqui, né, que o Facebook manipulou a timeline de 600 e poucos mil usuários para ver se havia contágio emocional. E sim, eles verificaram que existe contágio emocional em massa, né? E, então... Que é gravíssimo. Que é gravíssimo. Eles fizeram isso para usos internos, né? Isso está muito claro também. A Cornell University, que estava envolvida, também deixou isso muito claro, que foi feito pelo Facebook para uso interno, para propósitos internos do Facebook. Olha... Sim. Pra quem? É o admirável mundo novo, ou 1984 então, se transformando. Então, sim, é uma questão de... Ao usar a tecnologia, né? Ao você comprar uma câmera web, ao criar uma conta no Face para você ou para um filho seu, né? E eu não tô dizendo para que não se faça isso, eu tô dizendo que se faça com a consciência de como as coisas realmente funcionam. Uhum. Né? Eu fui dar uma palestra alguns dias atrás numa escola no interior aqui do Rio Grande do Sul, numa escola estadual, porque o pessoal estava com problemas envolvendo redes sociais, o uso de redes sociais. Uhum. Quando eu disse que o Facebook era uma empresa, e quando eu disse que como é que a coisa funcionava e o que, que eles faziam e tal, não sei o quê, o pessoal ficou apavorado. Tinha gente falando em cancelar a conta. Eu duvido muito que iriam fazer de fato isso. É uma reação momentânea, assim, muito extrema. Mas foi uma surpresa para elas. Né? Então, percebe? Elas não entendiam, elas não compreendiam aquilo que ela estava usando, a tecnologia que elas estavam utilizando. E eu também acabo entrando, Guilherme, em outros aspectos, né? Uhum. Como a percepção da coisa... Mesmo por especialistas, né, ou ditos especialistas, com a percepção da segurança funciona, né? Uhum. E, eu mostro durante a palestra um vídeo de uma... Eu não vou estragar agora a palestra para quem vai ouvir o podcast. Uhum. Depois a gente faz um episódio sobre isso, fala, uhum, comenta, não tem problema. Uhum. Mas eu mostro o vídeo de um especialista, entre aspas, eu digo, em segurança, que afirma que o que o Snowden revelou não é nada. Uhum. Ou seja, não, que eles sabiam que isso estava acontecendo. Uhum. E aí essa pessoa diz isso e alguns meses atrás, depois que a presidente Dilma voltou lá do... Estados Unidos, uhum, naquela viagem que ela fez, essa última e mais recente. Depois que ela volta de lá, que ela disse que tá tudo em paz, tudo certinho com Obama, uhum, e que Obama disse que quando ele quiser saber de alguma coisa, ele vai ligar para ela, uhum, que é uma coisa absurda, tudo bem. É, quando eu quiser saber alguma coisa, alguma informação sensível que vocês não me dariam, eu vou ligar para ti, em vez de te espionar. Tá bom. Tudo bem. Mas assim que ela volta, o que vaza na WikiLeaks? Um documento com a listagem dos telefones, as pessoas e os cargos de quem estava sendo monitorados pela NSA aqui no Brasil. Uhum. Praticamente todos os ministros. Todos, sim, os ministérios tinham gente, né? E pessoas próximas à presidente. Então... Que não são terroristas, né? Que não são terroristas, né? E a grande coisa dos Estados Unidos é que estamos lutando contra o terrorismo. Isso, exatamente. Mas aí, o que acontece? Esse especialista em segurança diz que sabia de tudo isso e que não é nenhuma surpresa. E que isso não é nada. Só que ele disse antes desse vazamento, antes desse outro vazamento, né? E disse isso num evento cheio de empresas, cheio de empresários. Uhum. Então, a impressão que dá é que realmente tem gente que não entende o que está acontecendo, né? E tem gente que, em vez de tentar fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, ao contrário, está dizendo aí, fica frio que a água está morna ainda, sabe? Uhum. É daquela história do sapo na água morna, uhum, na água que vai fervendo, que, uhum, vai esquentando. Né? Não, fica tranquilo que a água tá morna. E não dá bola, isso não foi nada e tal. E as pessoas continuam com esse comportamento inseguro, entende? Não, uhum. É claro que as pessoas não vão deixar de sair na rua, a gente não vai deixar de viajar porque pode acontecer um acidente, a gente não pode deixar de entrar no avião porque avião eventualmente, e muito eventualmente, né, dá algum problema. Sim. A gente não faz, obviamente não deixa de fazer as coisas, mas a gente calcula o risco, né? A gente, sim, ao fazer uma viagem, você não conseguiu dormir a noite inteira, vai ter que viajar no dia seguinte. Se você puder adiar, você adia. Você não vai viajar sem ter dormido, né? Uhum. Você vai correr um risco maior e tal. Então você vai gerenciando o seu risco nesse sentido. Então, o chamamento que eu faço nessa palestra, né, o efeito da pílula vermelha, e que a gente faz aqui nesse episódio do Segurança Legal, não é para que as pessoas deixem de utilizar a tecnologia ou abandonem. Nós mesmos utilizamos, a gente está utilizando nesse momento. Né? Uhum. Mas é que elas se deem conta, que elas procurem entender a tecnologia que elas utilizam, que elas empregam. E isso vale para elas no seu âmbito pessoal, da sua vida privada, né? Uhum. E vale também no seu âmbito profissional. E que não entrem também nesse encantamento, né, cego de adoção, né, irrefletida de qualquer coisa, né? Exatamente. É basicamente isso, assim. E aí eu dou alguns exemplos de internet das coisas, né? Uhum. Algumas coisas abertas na internet que não deveriam estar. Não só as famosas câmeras web abertas na internet, mas sistemas de controle, de aquisição de dados e atuação industrial e tudo mais, você encontra sem senha na internet. Uhum. Então, o que está acontecendo, entende? O pessoal está investindo em soluções caras, e eu digo caras... De verdade, né? De verdade, dentro daquela ideia do Carlos Cabral e também, não só do Carlos Cabral, mas do professor Pedro Rezende, do Charles Pfliger, né? Aquelas falsas soluções de segurança, do próprio Schneier também, né? Falsas soluções de segurança, que elas custam caro porque elas não são efetivas. Enquanto as coisas mais básicas são abandonadas, são esquecidas. E são essas que são mais exploradas, né? Sem dúvida nenhuma. É, tá certo. De minha parte aqui, Vinícius, a gente não comentou que o iniciozinho, aquela parte do Matrix que a gente tocou, ele termina com uma clara referência ao Alice no País das Maravilhas, né? Uhum, que é uma obra infantil, mas foi muito analisada pela filosofia, pelo pessoal da filosofia da linguagem e tal. Que é uma obra muito mais profunda do que realmente ela demonstra, né? E quando tu falas ali em falsa solução de segurança, um dos aspectos do livro é, em algum momento lá, o Humpty Dumpty diz que ele dá às palavras o sentido que ele bem entende, né? Que seria uma questão ali do decisionismo. O professor Lenny Streck critica muito isso e usa esse exemplo. Tá sempre usando esse exemplo do Humpty Dumpty, né? Sujeito solipsista e tal. E me parece que essa ideia de falsas soluções de segurança dá para fazer um pouco essa analogia com o Humpty Dumpty no Alice do País das Maravilhas, porque as pessoas dizem que algumas coisas que aquilo é seguro, quando na verdade quando aquilo não é, ou seja, elas atribuem à palavra segurança coisas diferentes do que segurança efetivamente. Sim, né? sim, e aí a gente acaba. Isso, e aí a gente acaba entrando naquela história lá do teatro da segurança que a gente falou no episódio 13 com o professor Pedro Rezende, que é uma teoria também que tratada pelo Schneier, né? Aquela questão de falsas soluções ou coisas que deixam as pessoas apenas se sentindo seguras quando elas não são. Me parece que mexe um pouco, e eu termino já com isso, né? Que envolve, que dá uma outra discussão, na verdade, mas que envolve tudo isso que a gente falou, um pouco do Matrix, um pouco da Alice no País das Maravilhas, e um pouco disso de as pessoas chamarem de segurança o que não é segurança, né? É, perfeito. Acho que eu terminei com outro problema, na verdade. Mas o objetivo do podcast não é sempre dar soluções, é fazer, sim, pensar. Claro, então, provocar reflexão. A gente pode deixar em aberto, né, nenhum grande problema. Certo. E a gente aguarda aí a contribuição dos nossos ouvintes, a opinião dos nossos ouvintes sobre isso. Certo, né? Certo. Quem sabe foi um... Fala. Oi. Não, eu ia dizer que foi um episódio um pouco diferente, porque a gente tomou como ponto de partida a tua palestra, mas a gente abordou outras coisas. E foi um episódio um pouco livre, assim, um voo livre. É um voo livre. Ah, e a gente, talvez aí no futuro a gente consiga fazer alguma coisa até com participação de ouvinte, ao vivo, coisas parecidas. Sem dúvida. Em que a gente vai gravando e tal, e conversando. Quem sabe a gente experimenta uma hora isso. Podemos tentar. Então tá. De minha parte era isso, pessoal. Esperamos todos agora no episódio 84 do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.